emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Está no ar mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio. Dicas, sugestões, cartas e pedidos dos ouvintes. E ainda participação especial. Tudo isso espera por você no programa Onda DX. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Fique sintonizado. Cartas dos ouvintes. O programa Onda DX tem o orgulho de registrar as cartas e informes dos nossos DXistas, como do Roberto Mendes de Araújo, que mora em Santa Luzia do Oeste, Rondônia, e usa receptor Sony SW de 12 bandas e antena de 2 metros ligado na frequência de 9.750 kHz e registra o 5334443. Registramos ainda o informe do José Moacir Porteira de Melo de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que registra o 525422 na frequência de 9.865 kHz das 23h30 às 23h59 UTC, usando o Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica. Temos também o informe e informações DXistas do ouvinte Assir da Cruz Camargo, que mora em Ponta Grossa, Paraná, sempre ligado na programação da Voz da Rússia e grande contribuinte do programa Onda DX. Outro informe vem do ouvinte Thomas, que registra o 5555444 na frequência de 9.750 kHz às 23h05 UTC. O Thomas usa o Kenwood TS50 e um DX88 com antena externa vertical. Temos em mãos o informe e a carta do ouvinte Koji Miyagi de Tóquio, no Japão, ligado na programação em português da Voz da Rússia. O seu 534443 na frequência de 9.865 kHz das 23 às 23h59 UTC. O ouvinte Koji usa o receptor Drake R8A e antena Loop. Registramos o informe do ouvinte Rubens Ferraz Pedroso, que mora em Bandeirantes, no Paraná. Seus simples 45344, 45333, 43343. O nosso ouvinte usa o Texum PL310 digital, um Sony ICF-SW11S analógico e o Degen D1103. E antena RC3FM, telescópio caseira, o RGPS3SW, mais o amplificador de RV-DXCB-V1. E da Itália temos o informe do ouvinte Marzo Vissoni, que mora em Lucca, o seu 535343, das 21h40 às 22h UTC, na frequência de 6.120 kHz, na faixa de 49 metros. O Marzo usa receptor Degen e antena longo era de 10 metros. O programa Onda DX e a história do rádio. Prezado DX, vamos agora falar sobre os precursores da indústria do rádio no Brasil. Data de 1926, a fundação do que poderíamos, mesmo sem muita propriedade, denominarmos como sendo a primeira indústria de rádio instalada no país, a Rádio Industrial Brasileira, sediada à Avenida Moema, no bairro do mesmo nome, na cidade de São Paulo. A RIB pertencia ao engenheiro Lefrevé Júnior e o primeiro transmissor comercial foi fabricado no ano de 1927 de forma absolutamente primitiva e artesanal. Em 1931, a Rádio Guarani, já em condições mais avançadas, passou a produzir receptores comerciais, inaugurando assim de forma oficial a indústria do rádio no país. A Rádio Guarani chegou a produzir bobinas, alto-falantes, capacitadores variáveis, chassis e muitos outros componentes utilizados na montagem de um receptor de rádio na época e guardadas as devidas proporções, representou um marco nesse segmento industrial. Da Guarani surgiu a Cacique, que representou uma ampliação e um desenvolvimento ainda maior dessa indústria, abrangendo a fabricação de um elevado número de tipos de peças e componentes. O mercado nacional, ainda muito restrito, e a especialização de fabricantes de peças e componentes estrangeiros levaram a Cacique a encerrar as suas atividades prematuramente. Faltava aos fabricantes da época a indispensável maturidade econômica e industrial para substituir uma indústria daquela natureza e que, mesmo nos países mais desenvolvidos, ainda não haviam atingido o estágio definitivo. E a partir de 1935, o mercado entrou numa fase de crescimento contínuo e acelerado. E já em 1937, havia no Brasil cerca de 250 mil receptores de rádio, atingindo a expressiva marca de 1 milhão 10 anos depois, em 1947. Esse crescimento assombroso foi motivado pelo aumento do poder aquisitivo da população, criando um mercado altamente interessante para os fabricantes da época. De 1947 em diante, o crescimento foi vertiginoso em quase todos os segmentos da atividade industrial e o surgimento de inúmeras indústrias posicionou o país entre os mais adiantados do mundo no segmento eletrônico, capacitando a indústria do rádio para intervir em outros setores eletrônicos mais avançados. Os mais importantes fabricantes da época foram a Semp Rádio e Televisão, que iniciou as suas atividades em 1942, a indústria e comércio de rádios Invictus, cujo início das atividades foi em 1943, e a Empire Indústria Nacional de Rádio e Televisão S.A., cuja unidade fabril era localizada na Rua Aurora, no Centro Eletrônico de São Paulo, próximo da Rua Santa Efigênia. A fábrica da Invictus, na época a maior delas, era localizada na Rua da Consolação, num galpão industrial com 3 andares e 1.250 metros quadrados de área construída, onde, após a ampla reforma, passou a funcionar desde fevereiro de 2004, a Companhia do Teatro Fábrica São Paulo, com 2 salas de espetáculos. Clube de Amigos da Voz da Rússia. A partir de agora, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Está no ar, segmento DX. Trazemos hoje o resultado da pesquisa DX 2012. Procurando fazer o que os seus ouvintes mais gostam, foi eleita como melhor emissora de 2012 a Rádio Japão, que tem procurado melhorar sua programação e a sua sintonia ondas curtas para os seus ouvintes brasileiros. Rádio Japão ainda ganhou em diversas categorias, sendo de melhor apresentadora de programas, Sônia Nakagawa, e o melhor programa jornalístico noticiário da Rádio Japão. Também ganhou com o melhor programa de atender cartas, Ponto de Encontro. A Rádio Aparecida ganhou na categoria de melhor programa de DX, o Encontro DX, e de melhor apresentador de programas, Cassiano Macedo. A Rádio Voz da Rússia ganhou na categoria de melhor programa de variedades, o Clube de Amigos. A média de idade dos participantes é de 30 anos, continuando sendo muito jovem. A média de escuta é de 10 anos. Tivemos 87 participantes, sendo de todas as partes do Brasil. Sendo de destaque as participações vindas de 16 capitais. Também tivemos participações de Cuba e de Macau na China. Esperamos mais participações neste ano de 2013, onde começaremos a distribuição dos formulários a partir do mês de outubro de 2013. O resultado completo você pode conferir no site www.adxb.com.br/pesquisa-dx-2012. E vamos então as melhores e mais ouvidas emissoras de ondas curtas em 2012. Primeiro, Rádio Japão. Segundo, Rádio Internacional da China. Terceiro, HCJB Global. Quarto, Deutsche Welle. Quinto, Rádio Romênia Internacional. Sexto, Rádio Havana Cuba. Sétimo, RAI Argentina. Oitavo, Rádio Transmundial do Brasil. Nono, Voz da Rússia. Décimo, Rádio Aparecida. 11º, Rádio Canadá. 12º, Voz do Irã. 13º, Rádio França Internacional. 14º, Rádio Nederland. 15º, Rádio Bulgária. 16º, Voz da América. 17º, Rádio Cairo. 18º, Voz da Turquia. 19º, Rádio Vaticano. E 20º, Rádio Exterior de Espanha.